CH, só monstro. Jinx, 011-019. Jinx. São necessárias duas quadradas, uma topo pra nossa fuga. Sua coragem de me buscar é de presença única. Governadora pressionada, chama sua cúpula. Viraram reis, vamos heróis, ocasiões mutuais. A ideia aqui é quente, sem o já foi. WD, Carol, Floriana, Bonnie, Clyde 2. O apoio populacional é pra vergonhar o poder. Tinção aqui é perigosa, monstro, pode crer. Tecido vermelho, arte em puxar o gatilho. Barulho de salto alto, sinal. Não atravessa o caminho, não teme a morte. Elimina espírito pobre, esteve na mira. Escapou por inteligência ou sorte. Somos da fuga, barulho do V8 é alto. Somos de munições, tem capacidade de grande estrago. Bonnie, Clyde, monstros que contamina. É ela que chega agora, mete marcha nas pistas. Na vida se for apertar o gatilho não vai evitar. Sendo perseguido, caçado. Na estrada sem lei, inimigo número um do estado. Sem piedade, fomos consumidos pelo poder. A sangue frio, sem alma, sem coração, sem se render. Você, o piloto da fuga do V8 no bancas automática. Tô fechado até a morte, a mira nunca falha. No estilo de fato cinzento e risca largue. Por mim as fitas bem pensada e planejada. Contando com os parceiros entre assaltos e homicídio. Por troca de perdão, verme não resistiu. A polícia fechou o cerco entre os arbustos. Nem imprensa e nem jornal vai esquecer esse minuto. O destino naquela estrada nos levou à emboscada. Como no filme, fim de estrada, no Ford alvejado de bala.